Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. A Floresta Encantada. Domingo e quarta-feira, às 10 da noite. Sejam bem-vindos à Floresta Encantada, os sons do rock psicadélico, progressivo, krautrock, exótica e muito mais, todas as semanas na floresta e na clareira, onde os druidas se reúnem. E esta é uma floresta especial dedicada à memória de Ginger Baker, o baterista, que ficou conhecido como baterista de Cream, e um dos músicos mais influentes da história do rock. Será uma oportunidade para ouvir as várias fases de Ginger Baker, a fase inicial, quando pertencia a uma banda mais ligada ao blues, depois a passagem pelos Cream, juntamente com Jack Bruce e Eric Clapton, também os Blind Faith, a banda de jazz Ginger Baker's Air Force, ou mesmo o seu trabalho com Fela Kuti, já que Ginger Baker era muito influenciado pelos ritmos africanos e foi precisamente para a África para investigar e aprender mais e trabalhar com músicos africanos. A oportunidade então para passar por estas fases todas de Ginger Baker, o músico que infelizmente nos deixou há uma semana, tinha 80 anos. E vamos começar pelo início. Ginger Baker, ele que nos anos 60 pertenceu a algumas bandas ligadas ao blues, como Blues Incorporated, onde aliás conheceu o baixista Jack Bruce, com quem viria a trabalhar na banda Graham Bond Organization, uma banda de rhythm and blues e também de jazz, liderada por Graham Bond, e é aqui então que Ginger Baker começa a despontar juntamente com Jack Bruce, e é por isso que quando os Cream nascem também são apelidados de supergrupo, provavelmente o primeiro supergrupo da história do rock. Graham Bond Organization, na Floresta Encantada, com uma música de 1965, é também uma das músicas mais reconhecíveis desta banda, que conta no baixo com Jack Bruce e na bateria com Ginger Baker. Esta chama-se Harmonica, de Graham Bond Organization, em 1965, a rodar na Floresta Encantada, num programa todo ele dedicado a Ginger Baker. Well, I was standing on the corner waiting to go home when I heard this sound that made me want to go. Well, it was coming from a dance hall across the street. It was kind of stompy with an R&B beat. It went up, harmonica, oh! Walked across, then I stepped inside. There was a whole load of places where a fellow could hide. For a dim light shining on a wooden bench stand, harmonica was playing with an R&B band. Oh yeah. We'll be right back. feel free. Bum, bum, bum, bum, bum, bum. I feel free. Primeiro na Floresta Encantada, Graham Bond Organization com harmónica de 1965 e apenas um ano depois no disco de estreia de Cream e na versão dos Estados Unidos desse mesmo trabalho, o registro Fresh Cream, I Feel Free, os Cream de Ginger Baker, Eric Clapton e Jack Bruce. O álbum saiu em dezembro de 1966, deste trio que é considerado o primeiro supergrupo da história. Eric Clapton, que vinha dos Yardbirds e também dos Blues Breakers de John Mayall, e Jack Bruce e Ginger Baker vinham dos Graham Bond Organization, bandas que marcavam o som do Rhythm and Blues do Reino Unido, e quando se juntaram criaram uma sonoridade muito específica, um blues mais pesado e que deixou descendências desde logo no movimento britânico de bandas mais pesadas, Deep Purple, Black Sabbath ou Led Zeppelin, e também com a lançar inspiração para o outro lado do Atlântico. Escutámos I Feel Free para o disco de estreia de Cream, no registro Fresh Cream, e porque não mais uma, e aqui um tema em que podemos comprovar também todo o talento de Ginger Baker. A faixa chama-se Toad, integra este primeiro disco de Cream, e depois iria surgir noutros registros, às vezes também ao vivo, e onde Ginger Baker tem um longo solo de bateria e de facto é um tema essencial. Não será brilhante, mas é essencial no percurso de Cream e da forma como estabeleceu também Ginger Baker como um dos bateristas essenciais do período de finais dos anos 60 e depois o início dos anos 70. Chama-se Toad, são os Cream, para ouvir agora na Floresta Encantada. We'll be right back. leaden winter would bring you down forever, but you rode upon a steamer to the violence of the sun. And the colors of the sea bind your eyes with trembling mermaids, and you touch the distant beaches with tales of brave Ulysses, how his naked ears were tortured by the sirens sweetly singing, for the sparkling waves are calling you to kiss the white lace. A girl's brown body dancing through the turquoise, and her footprints make you follow where the sky loves the sea. And when your fingers find her, she drowns you in her body, carving deep blue ripples in the tissues of your mind. Tiny purple fishes run laughing through your fingers, and you want to take her with you to the hard land of the winter. Her name is Aphrodite, and she rides a crimson shell, and you know you cannot leave her, for you touch the distant sands with tales of brave Ulysses, how his naked ears were tortured by the sirens sweetly singing. Tiny purple fishes run laughing through your fingers, and you want to take her with you to the hard land of the winter. A Floresta Encantada, num programa todo ele dedicado à memória de Ginger Baker, o baterista do Scream, mas também com percurso por outras bandas. E neste início de Floresta Encantada estamos a passar pelos registros que o Scream editaram. Primeiro o álbum Fresh Scream, o primeiro de Scream, lançado em dezembro de 1966. E entretanto a passagem para o emblemático de Israeli Gears, é de facto o álbum mais emblemático do Scream, a começar pela capa e a continuar na música. Saiu em novembro de 1967 e de facto estabeleceu para sempre o Scream como banda crucial do rock britânico. Escutámos Tales of Brave Ulysses e vamos ouvir mais uma. Esta tem como título Blue Condition, pertence também a Disraeli Gears, o segundo disco de Cream, lançado em 1967. E depois seguimos para o terceiro disco de estúdio da banda, o registro Wheels on Fire, também para fecharmos esta fase no percurso da carreira de Ginger Baker. Don't take the wrong direction passing through. Instead of deep reflection of what's true, for it's a combination of judgments made by you that cause a all the way through. No relaxation, no conversation, no variation in a very dark or you will hear no see the sun. Life will be one disaster all the way through. No relaxation, no conversation. Just beginning. Primeiro na Floresta Encantada estivemos com Blue Condition, uma das faixas de Disraeli Gears, álbum emblemático de Cream, em 1967. E entretanto estivemos com White Room, é de certeza uma das canções mais reconhecíveis de Cream. É também o tema que abre o duplo álbum Wheels of Fire, este terceiro disco de estúdio de Cream, Wheels of Fire e não Wheels on Fire, como referi há pouco, fica a correção. E vamos ficar com mais uma deste disco duplo, Sitting on the Top of the World, tema que surge então nesta floresta encantada, toda ela dedicada à memória de Ginger Baker, ele que nos deixou aos 80 anos na última semana. A seguir, a Sitting on the Top of the World, seguimos para outra fase na carreira de Ginger Baker, também um super grupo, e Ginger Baker arrastou para este grupo Eric Clapton, os Blind Faith. Vamos já ouvir depois uma canção deste grupo que só fez um disco. Para já então, Cream, em 1968, Sitting on the Top of the World. We'll be right back. A Floresta Encantada, esta semana um programa especial dedicado ao percurso do baterista Ginger Baker, primeiro com o Scream, Sitting on the Top of the World, para o terceiro disco de estúdio de Cream, Wheels of Fire, e entretanto passamos para os Blind Faith, com um tema que chega aos 8 minutos, Had to Cry Today. Os Blind Faith, um novo supergrupo, por onde passou então Ginger Baker, ele que após o fim do Scream se juntou mais uma vez a Eric Clapton, também a Steve Winwood do Spencer Davis Group e dos Traffic, e ainda Rich Gretsch, que vinha dos Family. Juntos fizeram apenas um disco homónimo, Blind Faith, mas um pretexto para depois o grupo ir em digressão. Infelizmente esta banda só durou 6 meses, foi mesmo uma banda que durou muito pouco tempo, mas mesmo assim deixou um legado importante este primeiro registro de Blind Faith, um álbum que prossegue o som dos outros grupos também, dos vários músicos, um som assente no blues, mas um blues pesado, um rock intenso, como ficou atestado por este Had to Cry Today. Vamos ficar com mais uma música deste registro de Blind Faith, para ouvir agora Presence of the Lord, um grupo que conta então com a bateria de Ginger Baker, também com Eric Clapton, Steve Winwood e Rick Gresh, para ouvir agora na Floresta Encantada. Primeiro, na Floresta Encantada, estivemos com Blind Faith, Presence of the Lord, o tema que escutamos lá atrás, para o único disco que os Blind Faith editaram e que lançaram em 1969. Em 1969 também, e após o fim de Blind Faith, Ginger Baker formou uma nova banda, um grupo que fazia um cruzamento do rock com o jazz, uma banda de fusão, formada então em 1969 com o nome Ginger Baker's Air Force. Aqui Ginger Baker, de facto, já com um nome grande, e a lançar-se então para este novo projeto, e que teve alguns discos lançados durante a década de 1970. O primeiro saiu em 1970, precisamente, homónimo, Ginger Baker's Air Force. Foi gravado ao vivo na sala Royal Albert Hall em Londres, e é lá que podemos encontrar o tema que acabamos de escutar, a faixa Doing It. Vamos para outro momento no percurso de Ginger Baker, e este é um dos mais celebrados da carreira de Baker, ele que foi sempre muito inspirado pelos sons de África, e por isso mesmo em 1971 decide ir para a Nigéria, para Lagos, capital do país, e é lá que monta um estúdio de gravação. É também lá que conhece Fela Kuti e começa a desenvolver com ele também um trabalho muito importante, e para além de aprender todos os ritmos africanos da região, também desenvolve com Fela Kuti o primeiro disco do músico nigeriano. Referir, entretanto, que o estúdio que Ginger Baker montou e que criou em Lagos, na Nigéria, foi onde depois, por exemplo, Paul McCartney e os Wings gravaram o famoso Band on the Run. Mas voltando a Fela Kuti, Ginger Baker participa no primeiro disco de Fela Kuti, simplesmente denominado como Fela Ransom Kuti and the Africa 70, com Ginger Baker Live. Saiu em 1971, tem a contribuição de Ginger Baker. Infelizmente ele não toca em todas as músicas, mas vai tocando aqui e ali percussão e bateria, e vamos ouvir a faixa Let's Start. É mesmo o tema que abre este registro primeiro do músico nigeriano Fela Kuti, e que abriu caminho para o género que se veio apelidar de Afrobeat. É aqui que tudo começa, com esta participação indispensável de Ginger Baker, um dos mais influentes bateristas de sempre, aqui em duelo com Tony Allen, os Africa 70 com Fela Kuti e também Ginger Baker em 71, Let's Start ao vivo. E a fechar a Floresta Encantada desta semana, um programa especial dedicado à memória de Ginger Baker, ele que infelizmente já nos deixou-nos na semana passada, tinha 80 anos, e por isso mesmo durante o programa de hoje a celebração da música que Ginger Baker nos deixou, o imenso legado do baterista e as várias fases também do músico britânico. Para a despedida então, Ginger Baker com Fela Kuti. Até para a semana. We're gonna start a live recording right now. We're gonna play for you our first tune tonight. It's gonna be about four tunes. And the first tune is called Olon Tawashin Yara Jeka Bere. Now, which means, let's start what we have come into the room to do. Right on. Here goes. One, two, three. Sherry, see me, oh.